Aqui tem informação, música, alegria e muito mais. Rádio Alvorada de Parintins. Ouça agora a próxima atração. Prepare-se para viajar ao som. De agora, a sua festa começa aqui. Programa Nosso Forró, um show de alegria. Nosso Forró. Muito bem, são 5 horas e 12 minutos, 5 e 12, agora na Ilha Tupinambaranda. Muito bom dia para você que está aqui com a gente, segunda-feira. Bom dia para você, uma ótima semana, que Deus os abençoe, obrigado pela sintonia, pela audiência. Sou Carlos Moraes com você aqui pela Rádio Alvorada de Parintins, AM 1380, Rádio Alvorada FM 100,1. Bom dia, bom trabalho para Agnaldo Magalhães, no transmissor da Rádio Alvorada AM. Alô, Agnaldo, bom dia, bom trabalho, companheiro, boa semana. Aqui na portaria nós temos Alessandro Castro. Para você em qualquer parte da Ilha Tupinambaranda, muito bom dia. Em qualquer cidade vizinha, muito bom dia também. 5 horas e 14 minutos. Caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejam como anda plangendo o meu olhar. Mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão deste lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia. Megaiquinha, como vão, tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canta um sabiá. Sou devoto de Padice Surrumão, sou tiete do nosso rei do cangaço. Em meu regaço, fulminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixe que eu cante cantigas de nina, abram alas para um novo cantador. Deixe meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bexiga de bom. Deixe meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejam como anda plangendo o meu olhar. Mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão deste lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia. Megaiquinha, como vão, tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canta o sabiá. Sou devoto de Padice Surrumão, sou tiete do nosso rei do cangaço. Em meu regaço, fulminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixem que eu canto cantigas de nina, abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga